chamar. Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho, que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Quando chego no trabalho, o patrão vem com aquela história que o serviço não está rendendo. Eu peço minhas contas e vou-me embora. Quando falo no aumento, ele sempre diz que não é hora. Quando falo no aumento, ele sempre diz que não é hora. Que trabalho, que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho, que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Veja só, meu companheiro, a vida de um trabalhador. Trabalhar com tão pouco dinheiro não é mole, não, senhor. Pra viver dessa maneira, eu prefiro ficar como estou. Que trabalho, que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Todo dia tudo aumenta, ninguém pode viver de ilusão. Assim eu não posso ficar, meu compadre, esperando meu patrão. E a família lá em casa, sem arroz e sem feijão, como é que fica? Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho é esse? Só ficou faltando você e aquele Adolfo e aquele sapateado e aquele sorriso, né? Mas não tem nada, não.